Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com vocês. Hoje é um domingo extra que a gente ganhou. Então é uma alegria a gente poder estar aqui compartilhando a palavra. Faz meses que Deus tem me dado uma recomendação de pregar essa palavra. Por uma série de fatores, ela foi sendo postergada, foi sendo deixada para depois. E o tema dessa mensagem é destruindo os enganosos fundamentos do Espiritismo. Destruindo os enganosos fundamentos do Espiritismo. E eu queria pedir cobertura de oração para esta palavra, que vamos mexer em áreas extremamente focadas da ação do inimigo, né? E precisamos estar revestidos da cobertura do sangue de Jesus. Então, eu queria pedir que, por um momento, você curvasse a sua cabeça e você orasse por mim, pedindo a Deus que me concedesse graça, que a minha mente fosse levada cativa ao Senhor Jesus e que os anjos do Senhor me guardassem de forma que nenhuma palavra que saia da minha boca esteja em desarmonia, fora de sintonia com a direção do Espírito Santo. Depois eu quero que você ore por você e peça a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua vida quando você vai ser exposto, vai ser exposta a esta palavra. Vamos orar? Querido Pai Celestial, que esta seja uma noite de aprendizado, seja uma noite de revelação da Tua Palavra, seja uma noite de cura, seja uma noite de libertação para nós, e que o Teu povo saia daqui essa noite um pouco mais instruído e fortalecido no Senhor, a respeito de um assunto tão delicado de ser abordado, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui. Leva todo o meu pensamento cativo ao Senhor Jesus, para que esta seja uma hora de manifestação da Tua graça, Senhor. É no nome de Jesus e confiados no sangue que Ele verteu na cruz, em Sua ressurreição, na convicção de que Ele está vivo e está aqui agora conosco, que nós oramos. Amém. Irmãos, eu tenho uma profunda convicção de que nós precisamos ter um respeito profundo por todas as pessoas, sejam elas adeptas de que religião for, de que linha de pensamento acerca de coisas espirituais ela tenha. Vejo isso no Senhor Jesus, vejo a forma como Ele sempre soube confrontar sem desrespeitar e sem agredir a pessoa humana. Por isso, sempre que me refiro a qualquer outro tipo de crença ou de linha espiritual, eu faço buscando a autoridade da palavra de Deus, mas respeitando as pessoas que pensam diferente de mim. Esse assunto ligado aos fundamentos do Espiritismo é um assunto sobre o qual nós temos falado pouco nas nossas igrejas. Temos pregado pouco, ensinado pouco, orientado doutrinariamente pouco. E, pasmem vocês, nós temos nos arraiais das nossas comunidades e dentro de muitas pessoas que professam serem cristãs dentro do nosso país, uma vinculação com o Espiritismo, ao mesmo tempo em que eles professam, no seu entendimento, a fé cristã. Essa noite peço a graça do Senhor para que nós sejamos conduzidos numa reflexão sobre este assunto, à luz do que a palavra de Deus nos diz, à luz da revelação da palavra de Deus. Há alguns textos que eu preciso ler. Se você consegue prestar atenção na minha leitura, registre a passagem para você saber depois aonde está. No livro de Deuteronômio, na Bíblia, no capítulo 18, Deuteronômio 18, os versículos de 9 até 14. Deuteronômio 18, de 9 a 14. O povo estava se aproximando do tempo em que entraria na terra que o Senhor lhe daria. E o Senhor começa a lhe dar instruções acerca de como deveria proceder e lhe revela um pouco dos costumes que os povos que habitavam a terra que ele lhes daria tinham antes deles chegarem lá. Então o Senhor está orientando: olha, ali tem um povo que faz assim, vocês, porém, terão uma outra conduta, uma outra forma de vida, e começa a ensinar. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus dará, não aprendam a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Depois nós vamos até a carta aos Efésios, e no capítulo 2, os versículos 8 e 9 dizem: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. E ainda temos o texto de Efésios, perdão, de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 a 55. 1 Coríntios 15, de 51 a 55. Irmãos, eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Deus abençoe a sua palavra. É um fato incontestável que o Espiritismo tem, em todas as suas correntes e em todas as suas formas, ele tem crescido de forma impressionante no mundo. Há uma expansão da crença espírita, particularmente junto a pessoas que se desiludiram e não encontraram resposta às suas necessidades junto à igreja institucionalizada. Repito que uma parcela significativa das pessoas que seguem ou praticam o Espiritismo se confessam cristãs. E dizendo a que dimensão do reino de Deus ou a que igreja pertence. A sua expansão foi por longo tempo mais efetiva nos países do terceiro mundo, onde os conflitos e dores de natureza social têm se tornado muito agudos. Um outro motivo que acentua esse crescimento prende-se ao fato de que esta é uma religiosidade que não exige e nem cobra de ninguém uma mudança de vida, uma mudança de postura, e por isso torna-se muito mais prática, torna-se mais fácil, torna-se mais conveniente de ser seguida. Toda a doutrina espírita, embora se apresentando diversificada na sua forma, é única no seu conteúdo doutrinário. Vamos citar duas dos segmentos do Espiritismo mais evidentes e com maior número de adeptos. O primeiro deles é o kardecismo, chamado de Espiritismo científico, linha branca, conceito filosófico. Há toda uma interpretação do Evangelho, dos quatro Evangelhos, escrita por um eminente espírita, que é o Allan Kardec, que se chama O Evangelho à Luz do Espiritismo, onde ele faz toda uma leitura da palavra de Deus no que tange aos evangelhos na visão do Espiritismo. Essa é uma obra clássica do Espiritismo muito vendida. Normalmente, o kardecismo é uma linha do Espiritismo que acolhe pessoas mais intelectuais, pessoas que têm mais estudo, pessoas que gostam de aprofundar mais a sua reflexão. Bom, vamos generalizar dizendo pessoas de um nível intelectual mais alto, até pela proposta filosófica que apresenta. O kardecismo tem, no seu bojo, muito de citação e muito de ensino extraído da Bíblia. Por isso, mais facilmente, ele se apresenta com o sabor, com a atração de um ensino cristão. Falam em Jesus, reconhecem-no como um sábio, como um espírito altamente evoluído, mas não o reconhecem, não o confessam como Senhor e Salvador, e nem com nada disso. Mas o kardecismo tem princípios morais muito sólidos, extraídos da Escritura. Conheci e tenho entre meus relacionamentos pessoas kardecistas que nos deixariam impressionados com o seu nível de comportamento ético, moral, o estilo de famílias que têm, a maneira como encaram o casamento, a seriedade da sua conduta ética. O kardecismo está recheado de uma postura de comportamento cristão, sem que, entretanto, isso seja suficiente para torná-lo cristão em si mesmo. Há também o chamado por eles mesmos de baixo espiritismo, mais voltados à Umbanda, que é um sincretismo religioso do culto afro-brasileiro, que é no nosso país uma questão de atração turística, de promoção do país, especialmente em algumas regiões do país onde nós vivemos. E ainda há derivativos como a própria Quimbanda, que é uma linha paralela que está totalmente voltada para fazer o mal. Aí entram os cultos demoníacos, os cultos deliberadamente satânicos para promover coisas direcionadas a fazer o mal a outras pessoas de uma maneira confessa, não de uma maneira subterfugiosa. A verdade é que a única forma como nós podemos combater a armadilha satânica que prende vidas humanas por meio de manifestações do Espiritismo é o conhecimento da palavra de Deus. É o que a palavra de Deus fala, porque ela mesma é apta para derrubar os enganosos fundamentos do Espiritismo. Não há como compactuar fé cristã com o Espiritismo. E embora haja muitos cristãos que militam em círculos espíritas, podemos afirmar por dois motivos específicos que às vezes cristãos se envolvem nesses arraiais, primeiro por uma total ignorância a respeito do que a palavra de Deus tem para dizer a respeito disso. E em segundo lugar, por não haverem tido uma experiência real de conversão através da qual o Espírito Santo viria reinar em suas vidas e ensinar-lhe a verdade e iluminar-lhes o Espírito. Quando nós estamos andando numa vida que é cheia do Espírito de Deus, que é governada, nutrida no seu caminhar diário pelo Espírito Santo, e nós somos expostos a qualquer coisa que não procede de Deus, o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Não é porque ninguém disse, não é porque ninguém falou, não é porque por preconceito, porque quem tem conceitos firmes não precisa ser preconceituoso. É porque o próprio Espírito Santo dentro de nós diz não. É uma rejeição do Espírito de Deus no meu espírito. A palavra de Deus precisa conduzir-nos nessa reflexão. Eu fui uma criança que nasceu numa casa que era um centro de Umbanda. Portanto, ao pregar essa mensagem, estou falando acerca de algo, de uma experiência que eu vivi íntima e pessoalmente. Meu pai era um pai de santo, lá no Rio de Janeiro, e minha mãe era kardecista. Então eu tive a oportunidade de ver os dois segmentos na sua plena manifestação. Na casa ocorriam as sessões, né, de Umbanda. Meu pai era a pessoa que liderava isso. Mas a minha mãe, ela tinha pavor do tipo de vivência do meu pai com o Espiritismo. Para ela, aquilo era mesmo coisa demoníaca. Ela se referia várias vezes dizendo: esses são espíritos obsessores, opressores. Mas ela era uma adepta fiel do kardecismo, e ela era aquela mulher estoica, sofredora, mas apaziguada, nunca reclamando de nada da vida, sofreu feito um animal. Mas para ela, sofrimento estava relacionado com purificação espiritual. Fazia parte do seu karma viver a vida miserável que ela viveu em termos familiares, conjugais, porque ela estava sendo lapidada por Deus para se tornar um espírito de luz. E aí nós vamos ver um pouco dos fundamentos. Ela foi uma extraordinária mulher e eu aprendi muito com ela. Mas lá em casa nem os demônios se entendiam, porque a gente tinha um tipo de PT, PMDB, e a coisa ficava que não havia Renan que aguentasse. E aí, nessa história toda, eu ia ao centro que a minha mãe frequentava, tem ali perto da casa do Sandro, se chamava Racionalismo Cristão. E eu ia fielmente às segundas, quartas e sextas. É uma reunião muito interessante, dura uma hora exata, nem menos nem mais um minuto. Você não vê manifestação nenhuma, geralmente é um salão bonito, confortável, agradável, e a gente ouve, pelo alto-falante, uma ministração, via de regra, de excelente conteúdo moral. Falando sobre a fidelidade no casamento, falando sobre a educação de filhos, falando... Realmente é uma coisa que passa mel. Se o indivíduo não tiver conhecimento da palavra de Deus, ele é engolido. E quando deu a hora, termina, vai embora e cada um vive a sua vida. E aí, no final de semana, era o dia que tinha a sessão em casa. desde sexta lá para as 21h, até sabe Deus que hora do sábado, íamos embora com aquilo. Eu, aqui dentro, eu não aceitava nenhuma nem a outra, mas eu fui obrigado a participar, a estar ali, e até que eu cheguei na minha adolescência, então no domingo eu levantava, depois de recuperado dessa intensa militância religiosa da semana toda, eu ia à missa, no domingo sozinho. Eu arranjei todas as minhas coisas, espíritas também não batizam crianças, então eu não era batizado. Com 10, 11 anos eu fui lá, conversei com o padre e me batizei, e fiz primeira comunhão, tudo sozinho. Resolvi esse negócio e eu tinha fome de Deus. E nunca me tornei espírita. Nenhum dos meus irmãos enveredou pelo espiritismo. Primeiro, por graça de Deus. Segundo, porque a nossa vida familiar foi tão desgraçada, tão miserável, que a nossa questão é, se essa coisa fosse boa, não era possível que papai e mamãe, sendo seguidores tão fiéis, a nossa vida fosse tão miserável. É impossível que nós vivemos uma família que tinha tudo para ser feliz, viveu de uma forma tão sofrida, tão infeliz, tendo um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, filhos maravilhosos e uma família arrebentada. Que hoje, com a leitura dos anos, do tempo, eu posso enxergar por quê. Assim que eu nunca segui esse rumo e eu me converti, tive meu encontro pessoal com Jesus em 1959, vai fazer 50 anos daqui a 2 anos, e pasmem os senhores, de onde me veio mais apoio para ser um pastor e para seguir a Jesus, foi da minha mãe e do meu pai. Eles se orgulharam disso, eles me apoiaram, me encorajaram, e os dois foram salvos antes de partir, e eu vou estar com eles. Em nome de Jesus, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso é verdade. E eu aguardo com alegria o dia em que vou poder abraçar papai e mamãe na eternidade. Dito isso, eu quero falar um pouco com vocês sobre os pontos básicos do Espiritismo e a resposta bíblica a cada um deles. Nós poderíamos dizer que esses enganosos fundamentos do Espiritismo aceitam-se genericamente em 3 colunas. A doutrina espírita, na sua generalidade, tanto de Umbanda quanto de Kardecismo e as outras nuances do Espiritismo, ela se assenta sobre 3 colunas, 3 princípios, 3 ênfases. E a primeira delas é a doutrina da reencarnação. Inúmeras vezes minha mãe, que foi mãe de 8 filhos e dos quais se criaram só 4, fazia cálculos para saber se os meus irmãos que morreram antes de crescer já tinham reencarnado. O que aconteceria, segundo ela, a cada 7 anos depois da morte, reencarnaria outra vez. E ela ficava imaginando como estava esse processo de reencarnação. Os 7 anos de espera para reencarnar, o conhecimento da identidade pessoal expressa em vidas passadas e a tentativa de se fazer com que este conhecimento se torne influente e determinante sobre o presente do homem. Se o homem pudesse fazer algo para purificar-se a si mesmo, a obra salvadora efetuada por Deus a levar o seu filho único à cruz não faria sentido nenhum. Se houvesse alguma coisa que o homem pudesse fazer para ser salvo, se houvesse alguma coisa que o homem pudesse fazer para evoluir, isso é uma linguagem kardecista, Jesus não precisava ter vindo. Jesus não precisava ter encarnado, andado entre nós e morrido na cruz. Ele veio para fazer aquilo que, do ponto de vista humano, é completamente impossível. Jesus veio morrer para que eu pudesse viver. E nem toda uma sucessão infindável de reencarnações teria tornado o mundo melhor, e a prova está aí. Segundo a doutrina kardecista, milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo já morreram e reencarnaram várias vezes. O mundo era para estar um modelo. O mundo era para estar uma perfeição, com tanta gente que já teria sido purificada e teria chegado aos pontos mais altos das virtudes a que um ser humano possa ser conduzido via reencarnação. Não é isso que a gente vê. O homem está cada vez pior. E tanto mais se afasta do epicentro da graça de Deus, da confissão da sua fé em Jesus como Senhor, o mundo caminha a passos largos para um fracasso dantesco que está diante dos nossos olhos. Não temos uma sociedade mais evoluída e reencarnada que seja ou que fosse, que nos apresente e proporcione aos seres humanos uma melhor qualidade de vida. A ideia da reencarnação é que a cada etapa da minha vida reencarnada, os meus erros, as minhas deficiências vão sendo revistas, vão sendo curadas e eu vou me tornando uma pessoa melhor. Assim, a cada reencarnação, eu retorno como uma pessoa de espírito muito mais evoluído, uma pessoa iluminada. Vou me tornando um espírito de luz à medida que reencarno sucessivas vezes e vou me tornando, então, uma pessoa chamada de um espírito superior. Temos que entender que a palavra de Deus é contundente ao afirmar que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Isso está no texto, no livro de Hebreus, no capítulo 9, nos versículos 27 e 28. A Bíblia é clara e radical com esta afirmação e no contexto em que ela é ensinada. O homem morre uma vez. Essa é uma ordenança que está sobre a vida humana. Portanto, se a palavra de Deus diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso submeter-se ao julgamento divino, não há nenhuma base para nós crermos, aceitarmos ou ensinarmos acerca da reencarnação. Portanto, esse é o primeiro pilar que a palavra de Deus derruba e que a palavra de Deus desmonta. Não há nenhum tipo de apoio bíblico, de base bíblica à doutrina da reencarnação, que é um dos pilares do Espiritismo em todas as suas diferentes correntes. Senão Jesus não precisava ter morrido. Crer na reencarnação significa dizer que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição não teve nenhuma consequência sobre a vida humana. Foi um plano totalmente frustrado de Deus e que não faz nenhum sentido acreditar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e muito menos de que ele voltará. Daí a total incompatibilidade entre se ser um cristão e se ser ao mesmo tempo seguidor da doutrina espírita. Em segundo lugar, o segundo pilar que a palavra derruba é a doutrina da invocação de espíritos, invocação dos mortos, chamando o seu espírito. Naturalmente que em anos e anos de espiritismo, eu vi muitas coisas. Eu vi pessoas dentro da minha casa, eu vi uma mulher entrar cega e sair enxergando. Eu vi pessoas com atrofias de membros saírem caminhando. Eu vi muitas coisas lá dentro. Entretanto, aquilo que eu vi não foi suficiente para que eu acreditasse que Deus estava ali, naquilo. Porque eu conheço confessadamente nas Escrituras o poder que está sobre o reino das trevas, que está sobre Satanás e sobre seus anjos caídos. Interessante, o Espírito Santo trabalha de uma forma, uma coisa que me ocorreu agora, onde foi que a convicção do papai começou a ser minada? Quando, naquele processo todo dos filhos ali, vivenciando, obrigatoriamente fazendo aquilo. Eu era realmente uma criança, mas eu me lembro de algo aí em torno dos 8 anos de idade, provavelmente, faz algum tempo. Eu me lembro que eu estava lá numa daquelas sessões, mas imagina uma criança aguentar aqueles rituais 2, 4, 6, 8, 10, 12 horas, a noite inteira, e ainda ficar sóbria. Aconteceu alguma coisa, porque não dá nem para eu não vou perder tempo descrevendo, porque é um circo. Aconteceu alguma coisa que eu comecei a rir. Eu só lembro que eu comecei a rir. E o caboclo que estava lá nos visitando ficou ofendido, porque eu estava rindo. Eu já não me lembro mais do que ria, mas estava rindo. E aí aquele lá de quem o meu pai era o cavalo, assim que se chama naquela linguagem, papai era o cavalo, o que eu podia ser nessas alturas, se o pai é um cavalo? E aquele caboclo lá, que eu não vou dizer o nome para não dar ibope para ele, ele ficou bravo. E aí achou que a minha outra irmã mais velha estava rindo também. Então ele perguntou por que que nós estávamos... Aí tinha o secretário, o discípulo, chamava Cambono. Aí falou com o Cambono do cavalo, com o cavalo do Cambono, ele falou lá com o ajudante e disse, por que que eles estão rindo? E aí a gente se encolheu, ficou com medo, né? E ele disse, olha, amanhã vocês não vão levantar da cama. O bicho lá falou. Ah, não deu outra. Quando acabou a sessão, eu e a minha irmã aprontamos um berreiro. Choramos, gritamos. E o papai quis saber o que tinha acontecido. E o discípulo dele lá falou, olha, o caboclo falou que eles não vão levantar amanhã de manhã porque eles estavam rindo na hora da ministração, né? E o meu pai não acreditou. Toca em qualquer coisa, mas não toca em filho, né? Quando falou aquilo, meu pai disse, não, chama o caboclo de novo. Vamos tirar isso a limpo aí. Ah, reuniu todo mundo, começou o circo outra vez, baixa o caboclo e o secretário do caboclo, o discípulo, fala, olha, o teu cavalo aí não gostou muito dessa história, que você vai, os filhos dele não vão levantar da cama amanhã, que punição é essa, né? E aí o espírito lá falou, não, houve um mal entendido. Eu pensei até que ele era político. Não vi nada, não sei de nada. Isso lembra alguém a vocês? Eu nem estou sabendo. E aí, tá? Acabou a história de novo. Não, foi um mal entendido, ficou tudo bem. Mas eu sei que naquele dia alguma coisa começou a fazer um furinho, do tamanho desse de cupim, na cabeça do papai. Mas ao longo do tempo... Aquilo ali fez ele repensar algumas coisas. A doutrina da invocação dos mortos é chamada na Bíblia de abominação. Não me pergunte se de fato aconteceu coisas. Aconteceram, eu vi. Agora, quem que disse que foi Deus quem fez? Aonde que estava Deus metido naquilo tudo? Quando não conseguia nem produzir na vida da nossa família, que o servia fielmente, acreditando que aquilo era luz. Acreditava, piamente. Mamãe é o jeito dela, papai é o jeito dele. Mas esse é o segundo, é chamado na Bíblia de grave abominação. Fato que se pretende crer que ocorre mediante a incorporação por um vivo de um espírito de um morto. Fraude maligna mediante a atuação de espíritos malignos a serviço de Satanás e seus principados são capazes de imitar vozes, gestos e até expressões fisionômicas e afirmação de detalhes da vida do morto. Eu vi isso. Quando uma pessoa perde um parente, ela está desesperada. Alguém se aproxima dela e diz, olha, veio uma mensagem que é para você ir ali, naquele tal lugar, porque o seu marido quer falar com você. Pasmem vocês que essa mulher vai lá desesperada, crê em tudo essas alturas, e aquela pessoa manifesta um espírito, e esse espírito chega a ter cacuetes que o marido dela tinha. Manifestações de voz semelhante. E aí essa pessoa é levada. Ela, como é? É claro que é ele. Como é que não seria? Olha a voz. Olha aquele jeito que ele tinha de apoiar o braço. São coisas que confessadamente eu vi acontecerem. E então essa pessoa cai nessa ilusão e vai numa manifestação puramente satânica, maligna. E então, dentro disso, examinamos a passagem de Deuteronômio 18, e particularmente os versos 11 e 12. Como a palavra não dá espaço algum à doutrina da reencarnação, ela trata com igual dureza e radicalidade a questão da invocação de espíritos. Queridos, minha intenção com essa mensagem essa noite é que você saia daqui sabendo responder às pessoas que perguntarem a razão da sua esperança. Você sabe dizer, a palavra de Deus diz. Primeiro pilar é reencarnação. Mas a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso juízo. Segundo pilar a ser derrubado, invocação de espíritos. A palavra de Deus proíbe, não sugere, proíbe e diz que quem invoca espíritos comete um ato de abominação ao Senhor. Não é uma coisinha qualquer, não. É grave. A palavra de Deus não usa de qualquer maneira ou de uma maneira irrefletida a palavra abominação. É como dizer, seria um pecado nas suas últimas profundezas. Um pecado que abomina, é abominável ao Senhor. E esse derruba a segunda coluna. E a terceira coluna, mais enfatizada pelo kardecismo do que pela Umbanda, é a salvação pelas obras. Processo evolutivo de purificação através do sofrimento. Por isso, via de regra, o kardecista é uma pessoa extremamente conformada com as lutas da vida. Não é uma pessoa que reclama, não é uma pessoa que murmura, sofre, porque isso tem gosto de salvação. Eu estou me preparando para ser uma pessoa espiritualmente mais forte, mais evoluída. Quando eu voltar na próxima reencarnação, eu vou ser uma pessoa muito melhor do que tenho sido. E isso anula completamente, repito, a obra da cruz. Isso destrói completamente o plano de Deus, que nos afirma que, pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Não por obras, para que ninguém se envaideça. Está claro para vocês? Efésios 2, 8 e 9. É impossível o homem fazer qualquer coisa para ser salvo. É impossível que você faça qualquer coisa para que Deus ame você mais do que Ele já ama. Como é impossível também que você seja capaz de fazer qualquer coisa para levar Deus a amar você menos do que Ele ama. O amor de Deus é definitivo. Agora, esse é o terceiro pilar. É um ensinamento que faz com que as pessoas fiquem à margem de uma experiência genuína de fé. Na palavra de Deus, salvação tem a ver com quem se é e não com o que se faz. E acontece única e exclusivamente por meio de crer e aceitar a obra redentora de Cristo na cruz, sendo, segundo a palavra, Ele o único intermediador entre Deus e os homens. A Bíblia não coloca mais ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém há que possa substituir isso. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Nem obras, nem sofrimento, nem coisa alguma que o ser humano possa produzir de si mesmo pode produzir salvação na sua vida. A não ser crer, apropriar-se da obra da cruz, que me torna nova criatura. Assim, o terceiro pilar é derrubado. 1 Timóteo 2,5, ali Jesus declara, no contexto da palavra, depois eu mencionei que ele é o único caminho, mas também declara que a fé sem obras é morta. Portanto, ainda que as obras não sejam por si mesmo componentes ou ingredientes da salvação, elas estão decididamente ligadas ao testemunho pessoal da salvação e à realidade do Senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Se você tem fé, as obras o acompanharão. Mas não basta que você tenha obras para que a fé o acompanhe. Terceiro pilar derrubado. A salvação é pela graça. Ela não é por obras. Ela não é um processo evolutivo de purificação por meio do sofrimento. Não quantos envolvimentos passados. O texto de Deuteronômio fala de toda essa parafernália espiritual no qual o nosso país e o mundo estão mergulhados. Prognosticadores, agoreiros, necromantes, cartomantes, tudo que é amante e coisa que o valha. Está aí dizendo e a Bíblia fala proibido. A Bíblia fala horóscopo e todas essas manifestações. Quanta gente neste país, inclusive essa gente que está lá em cima, destruindo com a nação, começa o seu dia abrindo o jornal para ver o que, que o seu signo lhe diz do dia de hoje. Quantas pessoas começam o seu amanhecer neste país interessado em ouvir o que, que o fulano falou, o que, que o pai de santo disse, o que, que o guru revelou. Portanto, não é de se esperar que esta nação esteja no estado que está, buscando para o seu destino as fontes às quais busca e às quais consulta. Você conhece cristãos que leem horóscopo? Eu conheço. Você conhece cristãos que fazem cabala? Eu conheço. Você conhece cristãos que buscam pitonisas, que estendem mão por uma cigana ler? Eu conheço. Às vezes diriam, não, foi só uma curiosidade. Eu queria saber como é que era. Pois então aguente o resultado. Quantas pessoas estão hoje voltadas para o oculto e abandonam o revelado? Quantas pessoas hoje estão com sede do transcendente, mas largam mão do imanente, daquilo que já tem, da revelação da palavra de Deus já dada? E assim nós vamos caminhando numa situação que nós como igreja, e eu digo aqui como igreja local, porque hoje eu sou parte dessa igreja. Qual é a nossa resposta a isso? Essas coisas prosperam por causa de um cristianismo tímido. Essas coisas prosperam na nação por causa de um cristianismo acovardado, que não dá a cara para apanhar, que tem medo de entrar, que tem medo de se imiscuir, que tem medo de abrir a boca e dizer, é abominação. Virá o resultado, virá o juízo de Deus. Quantas e quantas vezes, sobre a perspectiva de sermos educados, damos um risinho sonso diante de alguém que nos conta suas aventuras nesses arraiais. Não dá, irmãos. Estamos falando de coisa muito, muito séria. Talvez você, como eu, possa ter tido envolvimentos passados em relação a isso. Talvez você possa dizer hoje, mas interessante sobre essa questão de horóscopo, por exemplo, eu nunca fiz uma conexão entre horóscopo e espiritismo. Eu nunca tinha pensado que ir numa cartomante pudesse ter alguma sortista, até cheio, mãe isso, mãe daquilo, todos os seus problemas serão resolvidos, sem contar alguns segmentos evangélicos que falam uma linguagem parecida, né? Mas não vou entrar nisso. A verdade é que está cheio aí de portas abertas e há muitos entrando por elas. Se você está entre pessoas que teve vinculações com isso, você precisa, com a sua própria mente e com a sua própria boca, quebrar estes vínculos. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Ninguém pode fazer isso por outro. Quando nós partilhamos dessas coisas, consciente ou inconscientemente, nós oferecemos a Satanás e aos seus anjos direito legal sobre a nossa vida em relação às portas que abrimos. Nós, é como que abrir aquela porta e dizer, entra, chega aqui comigo. Você abre a porta da sua casa, você abre a porta da sua vida, você abre a porta dos seus sentimentos, você deixa a sua alma infestada de espíritos satânicos quando você se envolve em coisas claramente proibidas na palavra de Deus. E isso confere ao reino das trevas legalidade sobre sua vida. Ah, ele me convidou, ele me pediu a bênção, ele veio buscar os meus recursos, portanto, eu tenho parte na vida dele. E isso precisa ser corrigido. Deixa brechas abertas que precisam ser fechadas e que só serão fechadas pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que está na ressurreição de Jesus. Aquele que nós cremos como o Senhor. Com essas coisas sérias não se brinca. Agora, meus amados, não se esclarece a mente de pessoas adeptas do Espiritismo com uma conversa filosófica, moralista, querendo fazer eles se convencerem de que estão errados ou que o caminho não é esse. Não adianta ficar na frente de uma pessoa dessa dizendo qual é a sua opinião. A minha opinião ou a sua opinião não tem autoridade nenhuma, a não ser no território da nossa própria vida pessoal. Quando nós quisermos partir para um confronto desses, com honestidade, com inteireza de coração, nós temos que proclamar a verdade da palavra de Deus e desafiar as pessoas a crerem nela e não naquilo que a gente está dizendo. A nossa opinião não é importante. O que é indiscutível é o ensinamento da palavra de Deus a este respeito. Certamente, não palavra que não volta vazia, mas cumpre aquilo para que foi designada. Recapitulando, destruindo os fundamentos enganosos do Espiritismo. O primeiro deles, a doutrina da reencarnação. Hebreus nos diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, o seu juízo. Né? Lembram-se que lá no texto de 1 Tessalonicenses 4, quando fala sobre o arrebatamento da igreja, diz que num instante, num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro junto com eles e com o Senhor nos ares. E o texto dizia, então, estaremos para sempre com ele. Não fala nada de reencarnação, nem menciona o que ficou lá. Uns ressuscitam para juízo, outros se ressuscitam para a vida eterna. O segundo fundamento derrubado é aquele que fala da doutrina da invocação de espíritos. A palavra de Deus em Deuteronômio diz, não se ache entre vocês. A vocês o Senhor não permitiu tal coisa ou tais coisas. Essa é a linguagem de Deuteronômio 18. Porque fazer isto é uma abominação ao meu nome. É uma coisa muito grave que precisa ser restaurada. E por último, a doutrina da salvação pelas obras ou através do sofrimento. Três textos clássicos, né? O primeiro pilar é derrubado por Hebreus 9, 27. O segundo pilar é derrubado por Deuteronômio 18. E o terceiro pilar é derrubado por Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se envaideça. Ah, queridos, eu espero de coração que uma palavra que é tão simples, essa noite, possa trazer luz ao seu entendimento. Que você esteja afiado em ponto de corte para ajudar pessoas, da sua própria família, do seu relacionamento de amizade, do seu relacionamento profissional, a saírem do engano do Espiritismo. Que você tenha uma posição muito radical em relação à crença espírita. mas que você tenha um respeito profundo pelas pessoas que a professam. Porque é a única forma de você poder ajudá-las. Que você tenha o foco desta ajuda, não na sua opinião, mas naquilo que a palavra de Deus diz. E agora, queridos, uma palavra direta. Quem aqui teve envolvimentos com esse tipo de coisa? Tudo. Tarô, búzios, cristais de não sei do quê. Como é o nome daquilo? Cristais de... sei lá. Sei que se você mexeu com isso, você sabe. Né? Horóscopo, cigana lendo mão, todo esse lixo que anda aí, especialmente aqui, uma época era chamado de Ilha da Magia, né? Então, o pessoal daqui é familiarizado. Se você teve envolvimentos com isso, e você não teve um momento em que você reconheceu isso como pecado, confessou, se apropriou da obra de Cristo na cruz e rejeitou conscientemente, nós precisamos fazer isso esta noite. Se esse é um assunto resolvido na sua vida, que você já tinha sido instruído, não tem por que fazer outra vez. É uma vez para sempre. O poder do sangue de Jesus corta o poder das trevas malignas. Mas se porventura você nem sabia, se porventura você nunca ouviu a respeito disso, é uma vez em que você está. Talvez você encontrará aqui a resposta para algumas questões na sua vida que não são resolvidas. Me lembro de uma sobrinha minha que hoje está com 52 anos. Eu já tenho sobrinha com 52 anos. Ela foi a minha primeira sobrinha. Quando ela nasceu, eu botei um papelzinho assim, sou titio, e fui para a escola, tão feliz. Mas eu me lembro dela bebê, como esse bebê do Roberto que veio aqui, uma menininha linda, recebendo passes do caboclo com um defumador na mão, e aquele defumador queimou o pezinho dela, ela chorou muito, por isso que marcou para mim. Já conversei com ela, já procurei ajudar, ela não tem saúde até hoje. Ela foi uma menina doente toda a sua vida. O Senhor Jesus está vivo. Glória a Deus. Há poder na ressurreição. Há poder na obra da cruz. Se você reconhece envolvimento com qualquer tipo dessas práticas que você não teve um dia a oportunidade de tratar, eu quero que você fique de pé. Precisa ser uma hora de batalha espiritual em nome de Jesus e quebrar qualquer vínculo que porventura tenha permanecido aprisionando sua vida. Se houver qualquer pessoa nessa condição, por favor, onde você está, não precisa se envergonhar de nada, senão não contaria toda essa história minha aqui, né? Mas não deixe passar essa oportunidade e faça um propósito firme. Jesus, eu não tenho, não quero ter e não vou ter na minha vida outro além de ti. A tua graça me basta e eu vou viver nela, dela e por ela. Mais pessoas lá em cima. Enquanto as pessoas estão ficando de pé, vamos curvar nossa cabeça, vamos ter um momento de oração, para que ninguém fique preso. Que se há realmente pessoas, que elas se ponham de pé, que elas não tenham nenhum medo de se expor, para que não haja mais direito legal de Satanás na vida de nenhuma pessoa que está aqui dentro sendo exposta esta noite a esta palavra. Quando você tiver dúvidas sobre qualquer coisa dessas, procure seus pastores. Peça direção. Mas hoje é o último dia em que esse tipo de opressão esteve na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar para que, se há qualquer pessoa sendo segura, sendo oprimida, para não se colocar de pé, que haja obras de libertação. E que a gente possa ver todas as pessoas essa noite atingidas pela graça de Deus. queria que a equipe de louvor viesse aqui para frente para cantar aquele primeiro hino com o qual a gente abriu o louvor. Ele é um hino que tem uma mensagem exatamente para este momento. Meus irmãos, eu queria pedir que vocês viessem aqui à frente, para que a liderança da igreja, os pastores, ministrem vocês, sem nenhum tipo de constrangimento, só para abençoarmos sua vida. Vocês que ficaram de pé, por favor, cheguem até o altar. O altar é o lugar da cura, o altar da restauração, é o altar do perdão. Queria pedir aos pastores e suas esposas, os líderes da igreja que estão aqui, que venham abençoar essas pessoas com intercessão. Depois eu vou orar, concluindo. Venham, queridos, venham sem medo, sem constrangimento, venham com alegria, na certeza de que o Senhor preparou esse momento, essa noite para nós. Declaramos que aqui vem na glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar. E o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, a igreja pode cantar. Total libertação. Quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal. Aqui reina a luz, entronizamos Cristo. Ele é o nosso rei, nos entendemos aos seus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilha, transformando o coração. Irmãos que estão assentados, que fiquem de pé, estendam suas mãos, participem deste ato. Igreja sendo abençoadora, participando do processo de libertação e cura. Almas vão se derramar e o Espírito de Deus reinará. Canta, igreja! Damos salvação, total libertação, quebramos a cadeia, em nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo. Ele é o nosso rei, nos entendemos ao seu pé, pois sabemos que tu és poderoso. Buscado em fontes erradas, alimenta nossas almas, e a comida não era boa, mas isso porque nos faltava o conhecimento de que Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, ele é o mais doce, é o mais lindo, é o nome sublime que está sobre todos, é o nome de Jesus. Vamos cantar a música que diz isso. O nome de Jesus é poderoso. Aqueles por quem já se orou podem voltar ao seu lugar. Para ficar mais claro, aqueles por quem não se orou ainda, depois ainda vou orar com todos. Permaneçam só aqueles por quem ninguém ainda orou. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre Ele tem todo o poder. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome vocês que se colocaram de pé atendendo aquele convite, estendam sua mão, por favor. Quero orar especificamente agora, encerrando este momento. Queria que você, no seu coração, repetisse essas palavras: Senhor, eu quebro hoje qualquer vínculo consciente ou inconsciente que a minha vida tenha tido com coisas que são abominação aos teus olhos. Obrigado pela fé. Obrigado porque em Jesus há poder para reverter qualquer ato desta natureza na minha vida, colocando por terra toda e qualquer influência legal que isso possa ter sobre a minha vida, a minha história e os teus planos para mim. Nessa hora, por um ato da minha vontade e da minha consciência, com o meu espírito, eu rejeito e quebro todo e qualquer vínculo que porventura um dia eu tive inadequadamente com essas coisas. E eu te louvo de coração. Confesso Jesus como meu Salvador e Senhor. Declaro que não tenho, não quero e não vou ter outro além dele. Pai, me dê sabedoria e graça para ajudar pessoas que ainda estão nas garras deste engano, para com amor, com conhecimento da palavra, levar-lhes a mensagem de libertação. Em nome de Jesus. Amém.